One, two. Passado visando o presente pra mim cogitado. Agora te falo, repare no chute que empurra essa porra pra dentro do gol. Vejo quem chega de paloma, nunca me calo, fazendo barulho da casa. Seu filho da puta não vem sabiando o segredo que vem do meu show. Amadores, vários setores, não faço se junto com amadores. Mas já do resto eu não posso falar, mas só posso falar que tô vivendo. Não preciso de internet pra mostrar que sou chapado de mim mesmo. E sou folgado pro grupinho de faladores. Farsas que brotam, otários que voltam. Relato, sou fato, de fato me escoltam. Parceiro, não é difícil perceber que as mesmas mãos que te seguram são as mesmas que te soltam. Desculpa ser maldade, quem fala espinade da massa na praça da massa. Quem age eu sei, mas sem momento bonante, mas sem massagem. Da massaclã, zona norte, pilacade. Fala que pita, fala que fuma, fala que é zica. Fala que buga, tento de goma na mira da tela. Ele fala que é zica. Para, 90 pagação, não é incomum. Parceiro, 4,20 não, 4,21. Novo desabafo e pontão. Mostra o verde, SP Vic, mostra o marrom. A moda agora é kit, cala a moda pra falar que é de verdade. Pau no cu do cão, coragem que late. Novo desabafo e pontão. Mostra o verde, Pedro Quali, mostra o marrom. A moda agora é kit, cala a moda pra falar que é de verdade. Como pode ver, as mães lagaram. Mãe das pestes, tá nos vestes. Com quem anda, pra onde vai? Todo o teste de quanto se pode manter filho nesses trilhos de que não entende seus pais. Pais que nunca entenderam seus filhos, o que querem quando aderem. Faz depois pensa, ganhar recompensa. Pouca competência pra se expor a quebra de sigilo. Atrai tensão igual rifa, quem fala mais? Maior a probabilidade de dar micha. Pior a fonte aposta a ficha. Entendendo a alquimia, Tesla e Monk. Nintendo a roupa do Wiz Khalifa. Por seu ponto de vista, só pra te mostrar que a dor não é artista, exagero não é conquista. Essa rede é a parede, não te rende, não transcende. Desaprende antes que a pista cobre da sua hora extra. A besta e o abestado em cada estado equivocado. Aponta o dedo e testa a fé de quem organizou a festa. De escola, nova escola, que a velha escola vai passar a bola. E o agora é até eu ir embora. Empregado chefe, prazer breve de que atreve-se. Serve-se, já que o mestre tá em greve aqui. Novo desabafo e pontão. Mostra o verde, SP Vic, mostra o marrom. A moda agora é kit, cala a moda pra falar que é de verdade. Pau no cu do cão, coragem que late. Novo desabafo e pontão. Mostra o verde, Pedro Quali, mostra o marrom. A moda agora é kit, cala a moda pra falar que é de verdade. Pau no cu do cão, coragem que late. Geração fume filmar. Geração fumadora de bosta, mais um camarim da massa. O back não disfarça, não reclama comigo se fica com a pressão baixa. Se tu tá na dispo, vem dar um gole dessa Natasha. Quero ver pulmão de aço, dá um trago no meu racha. O seu perfil se encaixa no mesmo que faz a ronda racha. Tá no seguro, então relaxa. Tão infantil, aonde já se viu sua mãe te espera dentro do Renault. Entra na banca só pra caguetar os mano. Vai fingir que passa um pano, mas de polícia já basta. O pai e o tio entrou no próprio covil. Remesse ao caralho. Um grande homem atrás do smartphone. Vai ter que mudar de nome se não for mudar de plano. Mas não posso me envolver porque heróizinho da internet ainda tem 15 anos. Tão infantil, aonde já se viu sua mãe te espera dentro do Renault. Pra essa molecada que veio de pagação, pra mim é como um parceiro. 4,20 não, 4,21. Pau no cu do cão, coragem que late. Pau no cu do cão, cão. Coragem que late, se é pra logo eu sou terror, 100% sabotagem.